faça de mim um irmão de Mateus 9, 35, 10, 168. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros, curar todo tipo de doença e de enfermidade, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai também vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus percorre cidades, povoados, para proclamar a boa nova e cura todo tipo de doença e enfermidade. Jesus cura todo tipo de doença e enfermidade. Vamos pedir, Senhor, curai a enfermidade. Curai aqueles que mais precisam. E sabe, gente, o Brasil está precisando de paz. Então, vamos pedir essa paz. E que Deus não permita que deixemos de lutar pela paz. Quando estou triste, eu quero pedir e rezar um Pai Nosso nessa hora da misericórdia. Coisas da vida, Ele vem consolar. Que a paz reine nas cidades e no campo. Gente, Jesus veio dizer: eu sou a paz. Os anjos anunciaram: paz na terra aos homens de boa vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não se deixe abater. Deus dá forças para lutar. Escutou? Não se deixe abater. Deus dá forças para lutar. Não se deixe abater. Deus dá forças para vencer. Obrigado por ter aceito participar desta música. Quando estou triste e me perco a pensar nas coisas da vida, Ele vem consolar. Me traz a esperança de um dia melhor, e sigo o caminho sem desanimar. Eu agradeço as graças de Deus. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós